759, coordenando com a equipe de solo. Após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, tem livre possibilidade de estacionamento, chama táxi. Autoriza aqui, a gente voar à direita aqui, 5 graus. 755 está livre desvios. Após desvios, o aeroporto se revista 3,66 para o final do procedimento aeronave da pista no zero. Desça para 2500 pés altímetro no 066. Reporte passando se revista 3,66. Autoridade após o 3,66, vou notar. Salvador, bom dia, eu passarei 2013, colou a água lá. Autoriza 2223, contato radar, submantém o nível de voo noite zero, após 2000 pés, voe direto, saída Arcos. Correção, voe direto para a posição Arcos. Cruzando 2000, direto Arbor, passarei 2223. Ligou no 755, está habilitado RNEV GNSS da pista 10. 755, ciente, está agora passando esse RAP 368 para o 3. Plano final do procedimento, aguardo transferência das comunicações. Fazendo transferência, informo novamente a intensidade variando de 1 a 3. Ciente. Mike X-Ray Alpha. Mike X-Ray Alpha, prossiga. Informando aqui o teste do rebote na ponte 07. Gente, Mike X-Ray Alpha, bom dia. Tá, assistiu. Ótimo dia. Voo no 649 aguarda para iniciar o push. A aeronave da companhia finalizou no 09, após o táxi ser autorizado. Aguardando. Para o táxi. centro Recife, frequência no 26.85, alterno no 25.45. Cinco autorizado por altitude 0, vento variável 3 nós, ajuste do altímetro no 0 no 6. Após 3 chegadas. Monte Espera, quando pronto, torre 118.95 com 10.16 no ajuste, bom voo. Acho que o Índia batizando a torre, como o Roy de Paula, o Romero, o Santos, o Marcos Malta, agora. Salvador, azul 9700 para o pushback e acionamento. Autorizado azul 9700, chama táxi. Ará, 9700. 4-2-4, pushback, acionamento, posição 1. Azul 4-2-3-4. Coordena com a equipe de solo após o 37 da Gol passar. A retaguarda tem o feedback finalmente em um ataque. Ah, sim, após o 37 da Gol, tá ali. Gol no 649. Coordena com a equipe de solo após o 37 da companhia. A retaguarda tem o feedback finalmente em um ataque. Após o tráfego da companhia autorizado, chamará o 649. Então, chegada na área autorizada, desde para o nível de voo 050. NH1-0-0-6. Confirme por quantas milhas irá manter para o 060-2060. Sente 2060. Após desvios, foi na proa de TAP. Reporte na proa de TAP. Deixe gol no 759, após o tráfego da companhia curta final da 1-0, ali mantém pistão 1-0. Após o tráfego da companhia curta final, ali mantém 1-0, gol no 755, passar para a base visual. Repouso no 755, variável 3-9. Repouso, pistão 1-0, gol no 755. Gente, 2060. Táxi azul 9700 com o POD de 02. A nossa autonomia de 6 horas e 15 minutos. Alternamos com a senhora. Gente, azul 9700. Autorizado início de táxi, aguarda para ingresso no pátio principal, devido ao perfil de saída, seguirá com o número 3 da colégio. A informação, a semana do Sol Centro aí, a nossa rota vai ser a Luciana, ok? Gente, 9700. Confirmando, o Whisky 1 vai até Confins, sobrevoa Confins e vai para Serra Brava, Brava Hotel? Demais, vai Coral, né, Ilhéus, aí direto até a posição Arubi, né, e aí Confins. 79700. Vai coordenar direto após Coral, direto BH, a gente agradece. Sim, te aguarde, será coordenado. comercial táxi com o número 321970. Direita, Solo 219, Golo 75. Sim, o 9700 aguarda para ingresso no pátio principal. Aguardar o 9700. Salvador, Gol no 755, está na ponta. Gol no 755, táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportar na Gol no 755. Nível 180. Cliente, vou abrejar minha terra, meu mesmo não esquece. Atrás 2223, estamos trazendo na posição de 10 horas, 1 a 2 milhas, rumo ao Nordeste. Com Bravo 738, passou a nível 190, descida para o 050. No 649, autorizado táxi para o ponto de espera destino 0, via Apache, táxi Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste 10, 16, segue o embreagem azul com o número 2. A bordo, alternando São Gonçalo com 2 e 3. Azul 4234, autorizado táxi, ponte espera pistando 0, direita, via Índia. O ponte espera torre, Salvador 118.95, 10, 16 no ajuste, um bom voo. Direita Índia, 10, 16, 895, obrigado, bom trabalho. Salve, voo no 755. Voo no 755, prossiga. Há uma série de buracos aqui entre a... até o CIA, inclusive com pedras soltas, com perigo de FO. Ciente, gol no 755, veto para informação, será coordenado junto ao Infero. Tem, confirme, tem condições de prosseguir com o táxi? Nós já prosseguimos, mas seria importante avisar as aeronaves que utilizam essa taxiway. Frequência 126, sinal 0, eterna 128, sinal 8. 260, 28, obrigado, boa. Autoriza a prontidência para o 759? Gol no 759, autorizado, líder. 7 na presença, na presente lida, gol no 759. Salvador, bom dia do 434, que eu estou no ponto para 4234, confirmando, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento, do vento variável com intensidade 029, 4234. Ele decolou antes, 4234. A seguinte rota, decola na perfil da Coral, primeira direita, e após Coral voa Ilhéus, após em Ilhéus intercepta o Whisky 1, segue até Confins e após voa BH. Ok, Ilhéus, Whisky 1, Confins então, ordenado, obrigado, boa noite, segue até o ponto de espera, via Índia, quando lá, 1895, ajuste no 0, no meio, tem uma boa viagem, 9700. 895, 9700. Para o 1649, bom dia. A linha mantém cabeceira no 0, Gol no 1649. A linha mantém 1-0, 1649. Correio Azul 9700, ponto espera número 2, pronto. Para a Torre Salvador, prossiga. Correio Azul 9700, no ponto de espera para número 2. Ciente, mantém o ponto de espera, 9700. 700. De 4234 decolado aos 46, chame o controle 1208, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, você deve sair da PUCA para nível 350. PUCA 350. O vento variável 029, decolagem autorizada, pista no zero. Iniciando o 649. Eu vou 2060. Vou 2060, se me torne na frequência 1-8, décimo 95. 2095, eu vou 2060, boa. Inicialmente ali mantém 1-0, 9700. Mantém 9700. Salvador, mantém o voo 2060. 2060, centro de tráfego, aproximação RNAV, reporte 372. Vento variável 039. Voo 2060. Reportarei 372, 2060. 1-7-5-9, estamos sempre a Recife, na frequência 1-2-5-2-1, alterna 1-2-2-3. 2-5-1-2-2-3-5, bom dia. Controle com 649. Zona 649, contato radar na decolagem, isso da vez para a DAE para nível 3-0. Podemos lá na DAE com referência? Sim, uma 649 autorizado, líder. Líder, ok, obrigado. Eu 2199, eu estou na identificação. Cheguei a Damar, autorizado lá na Pro de Sato, descendo para o nível 050. Pro de Sato, descendo para o 050, 2199. 9700, decolou os 49. Chame o controle 1208, um bom dia. 208, obrigado, senhor. Ah, é? 12060, pista molhada, o vento variável com 02 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, voo 2060. 2099, após o tato, eu vou ser a vida 366. 366, então, muito obrigado. Pro Controle Salvador, Azul 9700, bom dia. Azul 9700, contato radar, decolagem, sucesso, gestor da Coral para nível 080. 0080, Azul 9700. Salvador, bom dia, Sideral 9710. Tá com informação, Mike? Felicito a autorização, Terezinha, dando 320. Sideral 9970, guarda de prepara a subida a borda. Guarda, 9970. Solo 51, efetue o giro à sua esquerda no ponto de giro, retorne sobre a pista da interseção Delta, fins evitar um trecho aí da Alfa que foi reportado agora há pouco, um cascalho, e a gente não sabe a proporção ainda. Efetue o giro à sua esquerda, retorne sobre a pista e libere na interseção Delta. Quem vai acertar o giro à esquerda, libera a mantentora pista e entra na Delta, gol 2060. Obrigado. O trecho está entre a Eco aí, na interseção da Eco, e já solicitamos uma vistoria, mas até então não foi realizado. Entra, voo 2060. Azul 4234, estamos para Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. É 2685-2545. Bom dia. Azul 16649, chama Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 122.35. 251-2235, obrigado, senhorita, daqui a pouco. Prosseguindo. Solo Salvador, bom dia, voo 2060, estou na Delta. Voo 2060, taxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4, voo 2060. Será o 9970.4. Copa Federal, 9970. Autorizado Serra Bravo, Tango Eco, via Pesolo 20, até Tango Romeu Sierra, pós direto. Nível 320, decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil da Borba, transição Nenim. 5024, transponde, controle em 208. Autorizado Teresina, P20, Apesulo 20, Teresina dita. Pista 1-0, curva esquerda, saída borda, Nenim, 5024, 1-2-0, decimal 8, controle 9970. Correto, chame da nossa parte 2. Controle Salvador, Azul 9700. Azul 9700, prossiga. Me solicita nível 140. Azul 7700, subindo até nível 140. 140, 9700. vai fazer desvio aqui à direita, proa 240, ok, para evitar formações. Proa 240, confio por quantas milhas? Aproximadamente aí 20 milhas. Bem, proa 240, livre de 15 milhas, porta perna. Tá. Gol 1092, aciona identificação. Dessa vez chega da Mar inicialmente para nível 150, a gente Salvador 10 na meia. Tal 9970, utilizado o feedback no parte 3, chama o táxi. Realizado, chamada ataque federal 9970. Azul 9700, qual que é o seu terminal de vir? Afirmativa 9700. Então, Azul 9700, qual que é o seu previsto nave de vir? Não, Sarita, no momento não. Você Azul, passa pela esquerda, devido ao tráfego chegando na esquerda da Mari. Sim, ciente, no momento não está previsto nenhuma esquerda. Desde 199, desça para 25003, o agente 1096, autorizado a remagem, após passando por vida 366. 2500, 1016, autorizado a remagem a 1010, 2099. O 1092, desça para nível 050. 050, vou 1092. Tango 092, mantém a postura de chegada após o papo, voa sua órbita 366. Ataque federal 9970, 3 a bordo, 3 horas e 40, no eixo. Espaço autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de férias 1-1-8-9-5, ajuste no 0 no meio, tem uma boa viagem, 9970. Pátio Índia, o 9970, lá, 18-9-5, obrigado. 4981, voo de órbita 368. Voando 368, posto 9-8. Aproximação para o controle para Salvador, informe o chevalé de supressão. Por mais que não é necessário o controlamento. A 3304, essa é a identificação, deixa eu chegar da bomba para 4 mil pés, o ajuste na 0 no meio. Passando 366, 2199. 2199, chama o na frequência 1198-295. 295, bom dia. 2 Salvador, gol 2199, bom dia. Bom dia, 2199, continue a aproximação, pista no 0. Chuva na aproximação final, nas imediações aí do NDB Simbra. Reporte 372. Vento variável com 03 nós. Gol 2199. Um chuvisco no momento. Gente, 2199. E, lista para 25000, com ajuste na 0 na meia. Autorizada Renata, reporte para no meio. Gente, eu voltarei passando 366. O 2199 informe o teto em que ele está. Já está visual o 2199. Ok, grato. Continuando a aproximação, informaria pista livre. Informe que após o pouso, o senhor deverá efetuar o giro e retornar sobre a pista até a interseção delta, fins evitar um trecho da alfa que está com cascalho sobre a taxiway, ok? Estão confirmando o livro aonde? O senhor vai pousar após efetuar o giro e liberar na taxiway delta. Na taxiway delta, fica aproximadamente 1.200 metros da cabeceira na zero. Tá, sim, show 2190. O Sideral 9970 decolou 05, chame o controle 1208, um bom dia. 208, obrigado, bom dia. O Sideral 9312, a sua identificação, deixa eu chegar a Mari para nível 050, o registrador 10 no meio, informa o número 4 para aproximação. dia, Sideral 9970, decolando a borda. Sideral 9970, contato radar na decolagem, supervia sair da borda para nível 320. Subindo via borda, 320, 9970. Azul 4981, chame turma na frequência 198 do sinal 95. Confirmo 61895, ok. Confirmo. Ou 1092, desça para 25006, o ajuste na 096, autorizado em Renal, e reporte para a tensão em Vita 366. 2500, reportará o 300, é bom, 096. Aproximação, aguarde autorização de pouso. O 4981. Sim. Ok, o Gol passou a Foxtrot, libere na cabeceira oposta, na Golf, ingresse na Taxiway Alpha, reporte novamente para reingresso na Foxtrot, Gol 2199. Golf Alpha, para reingresso 2199. Para o Azul 4981, informo que a Taxiway Alpha, próxima interseção Eco, ali, interseção com a Eco, existe a presença de cascalho sobre a pista, já foi verificado, vai ser realizada uma limpeza. Se eu conseguir pousar e efetuar o giro no ponto médio da pista e retornar para livrar na Delta, seria o ideal. Caso negativo, vá até a cabeceira oposta, libere na direita e retorne novamente para a Foxtrot 4981 da Azul. Gente, 4981. A 092, para comunicar? Escada 220, reduzindo agora. Pela 092, reduzo para 1709. Então 1709. 4982. Ali na Foxtrot, vou 4981, caso consiga, pois ali antes. Não, o ideal é que você faça o giro à esquerda, tem um ponto de giro à esquerda da Foxtrot e retorne pela Delta, porque o detrito tá ali na interseção da Eco ali com a Alfa, naquele trecho, senão você vai passar sobre o detrito, ok? A retorna faz um backtrack para a pista mesmo, né? Ah. Isso, se o senhor tiver condições de fazer isso de forma agilizada, porque os tráfegos estão 10 milhas na sequência, agora caso negativo, libere na cabeceira oposta. Tá ok, sim. Passando 366, voa na 096. O 1092, reduz para a velocidade de aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. Reduzindo, 295, voa 095. Aguarda na Fox para ingresso. Ingresso na Fox e mantenha na Fox aguardando para reingressar na pista. Nós temos mais uma aeronave que pousará na sequência do Azul, ok? Mantenha na Fox. Oi, boa Bom dia, Gol no 092, na final, tá 1,5 para o 372. Gente, prossiga aproximação, aguarde autorização de pouso, o Gol 1092. Aguardando, Gol 092. O 4981 no seu solo, 10. Tem condições de agilizar o backtrack para livrar na Delta, acelerando o táxi? Afirma o 4981. Agiliza na medida do possível, temos uma aeronave a 5 milhas da cabeceira no zero. Por gentileza, agilizando as manobras. Agilizamos o 49, então. O Gol reduzindo na medida do possível, a aeronave está retornando sobre a pista para livrar na Delta. Estamos com um trecho na Alfa que está com presença de cascalhos, não sendo possível tráfego sobre aquele trecho. As aeronaves estão retornando para livrar na Delta, ok? Continue a aproximação, guardando pista livre. Aguardando, já está no mesmo, Gol 1095. 3304, voo serviço 368, confirma indicada. A 3304, voo serviço 368. 368-3304. Consegui controlar até o ponto médio, tem um ponto de giro ali aproximadamente ali a 2 mil metros. Você pode efetuar o giro, retornar e sair na Delta. Caso o senhor queira pousar longo, pode livrar na Golf e retornar e ingressar novamente pela Foxtrot. Fica a seu critério. A gente vai tentar pela Delta, né? 09. Gente. Livrar na Delta, viu? Passa uma vez, né? Pituno, chama o solo agora em 1219 para instruções de táxi, liberando na Delta. 219, boa. Será minha 312, reduz o fluxo para 2309. Alfa Juliette 01. Chamé 6312, após o fato, vai ser o 368. Chamé 3304, 16 milhas no Oeste de Salvador, resta uma navegação na produção do 366, elícita para 3500 pés, o agente na 096. 2500, servidor 366, chamé 3304. Está. Livra na Delta, Gol 1099. Correto. O Gol 2199, observando o tráfego da companhia, que efetuará o giro e retornará sobre a pista, só poderá segui-lo para livrar na Taxi Delta 2199. Siga um colega, ligue para a Delta, vê como é lá. Chamé 3112, vista para 4000 pés, o agente no 096, autorizado a RNAS para pista no 0, reporte para a campanha do 366. Chamé Alinhamento 3120, sigo para a Tuxa na posição de 2 horas, 9 milhas, rumo sul, um alta 320, mantendo 2500 pés. Delta 092, taxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, gate 5, gol 1092. Chame só ali no 209, um bom dia. 209, bom dia. Fala, Salvador, eu sou 2199, bom dia. 2199, taxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, bom dia. 2069, pronto 4. Pronto 4, 2069. A Bravo, Fox, Zulu. Direto 219 até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. 370 nível aprovado, fora pista no zero, no perfil da Boba, transição Froti, primeira curva à esquerda. 5050, transponder, controle 208. Temperamento informado, está 8 milhas a 100, como no zero dos lados. Bom dia, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento variável 03 nós. Informo que após o pouso, se eu conseguir controlar ali no ponto médio a 2 mil metros aproximadamente e efetuar o giro, retornar sobre a pista para livrar na delta devido à presença de cascalho na interseção alfa com a eco, está sendo realizada uma limpeza no momento. O caso queira livrar na catifira oposta e retornar sobre a Alfa até a Foxtrot, temos aeronave no sequenciamento. Se o senhor conseguir pousar curto e agilizar essa manobra, o caso negativo pode livrar na catifira oposta, se preferir. Na Fox não pode não. Na Fox não, porque seria um ponto de o senhor reentrar na pista novamente, ok? A 312, informa sem chuva sobre o campo, o tráfego está a 6 milhas à frente, mantendo 1,40 de graus. A 312, chama o seu na frequência 1,8 do sinal 95. A 312, tráfego à sua frente, próxima cabeceira, as aeronaves estão retornando sobre a pista para livrar na Delta devido à presença de cascalho na Alfa. Continue a aproximação, aguarde pista livre, o Xaner 6312, o tráfego precede, cruza a cabeceira no momento. Faz Borba, voa Frotita, 70 ouvir. Tá joia, então agora é a saída é Borba, após Borba, Frotita, graças. Tá 3304, Solos 20, libere cabeceira oposta, reporte pista livre, TAM 3304. Gente, prossiga seu táxi agora Alfa, reporte novamente na Foxtrot para reingressar na pista. Na Fox, reportava para ingresso, 3304. Puxa, né, 302, pista livre, vento, vento variável 04 nós. O senhor não poderá livrar na Foxtrot e nem na Taxway Eco, nem na Eco, nem na Foxtrot. Só tem opção na cabeceira oposta ou naquele ponto intermediário lá para efetuar o giro. Tem todos autorizados, não, na 06312. Ingresso na Fox, tá 3304. Autorizado. Ingresso na Fox e posteriormente reingresse à pista para livrar na Taxway Delta. Autorizado. Fox, ingresso e livre na Delta, 3304. Chanel 312, Solos 23, liberando a direita ou efetuando o giro sobre a cabeceira e pode retornar sobre a pista, caso deseje. Há separação suficiente. Ativo, efetua o giro na cabeceira oposta lá no ponto de giro, no turnaround, ok? Sim, efetuando na área de giro, Chanel 312. 3304 na Delta, pode se livrar na Delta, agora é a segunda à sua esquerda, solo em 1219. Quando livrar na Delta, segunda à esquerda, 219, 3304, obrigado. Nada. Mais uma vez, se quiser autorizar o WhatsApp, emitida para o nível 050. Salvador 3304, tá. 3304, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10. Por novembro, bom dia. Sierra Novembro, Índio Uniforme, 065 inicial, ponto 4. Já Sierra Novembro, Índio Uniforme, nível 065. Escola pista no 7, primeira curva à direita, corredor Axé. Transponder 5067, controle 12080. Saneamento está em decolagem com a torre em 1 no 8995, ajustado no 0 no 6. É que virou 90. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, para o portão 3. Comandante, 2783. Pronto, Fux. Negativo, 2783, tracionamento do motor 1, para cheque de motores. Comandante, com a equipe de solo e eu posso término, 2783. Deixa 2783. Confirmando, sabe se a empresa apresentou alguma DLA? Falando aqui a sábado de 25. O Azul 273 vai solicitar, graças a Deus. Avando, autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7.